Rádio USP apresenta Tempo de Concerto. Hoje você vai ouvir Garimpo Musical. Produção e apresentação do professor do Departamento de Música da USP, Diósnio Machado Neto. Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Garimpo Musical. Eu sou o Diósnio Machado Neto, professor de História da Música e Música Brasileira do Departamento de Música da ECA USP, produtor e apresentador deste programa. Nós todos éramos portugueses e não brasileiros até 1822. E esse mês de julho justamente celebra essa nossa ascendência lusitana. Tocaremos durante as próximas 4 semanas música dos arquivos portugueses do século XVI até o século XVIII. Iniciaremos com um compositor que nasce bastante próximo da descoberta do Brasil, o padre Diogo Melgaz, que nasce em 1638 e vem a falecer em 1700. O padre Diogo, ele é a terceira geração da principal escola de compositores portuguesas do século XVII, a escola dos Moços do Coro de Évora. Essa escola deu ao universo musical português compositores como Manuel Cardoso, Felipe de Magalhães, Manuel Mendes, Duarte Lobo, enfim, compositores que produziram obras de importância singular para a música polifônica sacra europeia do século XVII. O padre Diogo Melgaz é a terceira geração dessa escola, que se inicia com Manuel Mendes, professor de, por exemplo, Frei Manuel Cardoso, e que se encerra justamente no padre Diogo Melgaz. Iniciaremos escutando a antífona Salve Regina, na interpretação do coro da Gulbenkian, sob a regência de Jorge Mata. Thank you. Escutamos de Diogo Melgás a antífona Salve Regina. Na sequência, ouviremos dois motetes, Ingenio et Fleto e Adjuvanus. A interpretação é do coro da Gulbenkian, sob a regência de Jorge Mata. Thank you. Escutamos de Diogo Melgás o moteto In Jejunio et Fleto e Adjuva-nos, na interpretação do coro da Gubeikan, sob a regência de Jorge Mata. A seguir, ainda composições de Diogo Melgás, ouviremos a Missa Ferialis. A interpretação é do coro da Gubeikan, sob a regência de Jorge Mata. Thank you. Escutamos de Diogo Melgás, Missa Ferialis. Ouviremos, a seguir, uma sequência, Veni Sancto Spiritus e uma antífona, Recordare Virgo. A regência é de Jorge da Mata e a interpretação é do coro da Gubeikian. Escutamos de Diogo Melgás a sequência Veni Sancto Spiritus e a antífona Recordare Virgo. A seguir, ouviremos a Lamentação de Quinta-feira Santa, na interpretação do coro da Gubeikian e a regência de Jorge da Mata. Thank you. da Catedral de Évora, escutaremos a Paixão segundo São Mateus, na interpretação do coro da Gubeikan, sob a regência de Jorge Mata. escutamos de Diogo Melgás A Paixão Segundo São Mateus. A interpretação foi do coro da Fundação Gulbenkian, sob a regência de Jorge Mata. E assim encerramos mais uma edição do programa Garimpo Musical. Gostaria de agradecer os trabalhos técnicos de Márcio Ortiz, assim como a sua audiência. Uma boa noite e até a próxima segunda-feira. Tempo de Concerto. Realização Rádio USP.